Esta é a ZYK 549, Rádio Cidade das Árvores Limitada, Araras, São Paulo, Brasil, operando em ondas médias 1500 kHz. Rádio Cidade, ligada em Araras, a sua melhor companhia. Cidade. Farmácia Bioativa, manipulação, fórmulas exclusivas. Teve uma loção da Bioativa, tem medicamentos formulados pra você. Conheça também os produtos exclusivos da Bioativa Pet, formulados especialmente para seu bichinho. Traga a receita do seu pet e manipule seus medicamentos com a gente. Temos a melhor apresentação para ele, além da economia e segurança para você. Farmácia Bioativa. Todo domingo, você fica na companhia dos amigos. Programa Amigos da Cidade. Muita música boa e a sua participação. E a apresentação é dele, João ET. Amigos da Cidade, todo domingo, a partir das 7 da manhã, aqui na Rádio Cidade. Cidade, Cidade. Começa agora pela Rádio Cidade, Isto é Fato. Isto é Fato. Fatos relevantes, novidades, curiosidades e os bastidores da política. Isto é Fato. Isto é Fato. Apresentação, Marcelo Facchini. Os votos de toda a equipe da Rádio Cidade. Um feliz 2022. ZYK 549, Rádio Cidade das Árvores Limitada, operando em 1500 kHz. Rádio Cidade das Árvores, Arara, São Paulo, Brasil. Cidade. Começa agora mais um programa líder de audiência. Manhã Legal. Alegria, bom humor, informação, curiosidades, a opinião precisa sobre os fatos e a participação de você, ouvinte. Manhã Legal. A sua melhor companhia. Está no ar Manhã Legal. Apresentação, Marcelo Facchini. Cidade.